Estou na linha neste momento com a doutora Ana Cláudia Zamarian, ela que é médica nefrologista, né, na Nefroclínica aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, doutora Ana Cláudia. Bom dia, tudo bem? Hoje é um dia bastante importante para falarmos, né, de questões relacionadas aos rins. Inclusive haverá uma ação especial alusiva a esse Dia Mundial do Rim no Hospital Municipal Padre Germano Lauch? Isso, todo ano nós comemoramos em março o Dia Mundial do Rim, né, com o objetivo de conscientizarem as pessoas sobre o problema renal. Esse ano, cada ano a gente tenta alcançar um público. Esse ano, em parceria com o Hospital Municipal e com a Companhia do Riso, nós vamos conversar com os familiares dos pacientes no horário de visita. E será feita então essa atividade, né, hoje no período da tarde, ali no Hospital Municipal. Vamos até traçar um panorama da questão das doenças renais, porque muitas vezes esse assunto ele acaba não entrando na pauta, né, mas são aí mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo com algum tipo de doença renal? Isso. Nós sempre lembramos que o nosso rim, eles são nossos filtros, né? Então, quando o sangue passa pelo rim, ele vai filtrar o sangue e com isso vai formar a urina. Nesse ponto, ele equilibra tanto a quantidade de líquido, as substâncias do organismo, e também tem papel importante na produção do sangue e no metabolismo ósseo. Todo paciente seria ideal, de tempo em tempo, fazer uma avaliação renal. Mas, principalmente, o paciente hipertenso, diabético, que esteja acima do peso, quem tem alguém com histórico de doença renal na família, ou histórico de infecção urinária de repetição, cálculos de repetição, esse paciente é interessante que tenha uma avaliação renal. Acredita-se que hoje em dia, uma a cada 10 pessoas tem algum grau de insuficiência renal. E é realmente um número impressionante, né, se levarmos em conta aí o total da população mundial. Inclusive, né, nos casos mais graves, acabam acontecendo aí falecimentos, né? Enfim, o número de mortes também acaba sendo alto, infelizmente. Uhum. E a doença renal, ela muitas vezes pode ser assintomática, né? E você só apresentar sintomas quando você já está com a falta do rim, já está em ponto de precisar de uma terapia dialítica, precisar do rim artificial, né? Atualmente, em Foz do Iguaçu, nós temos entre 330 e 350 pacientes em algum método dialítico. Por isso a nossa preocupação em alertar a população, principalmente a população de risco, né, para a doença renal. E até gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Nefroclínica aqui em Foz do Iguaçu. A Nefroclínica que está localizada na Vila A, né, próximo ao Hospital Costa Cavalcante. Como é que funciona o trabalho de vocês? Nós temos a unidade em frente ao Hospital Costa Cavalcante e uma unidade dentro do hospital, né? Atendemos os pacientes em terapia dialítica ambulatorial, hemodiálise, diálise peritoneal. Nós somos uma clínica particular, mas que tem um atendimento de 90% dos pacientes do SUS. E também fazemos o atendimento hospitalar no Hospital Costa Cavalcante e no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Portanto, trabalho bastante importante realizado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E hoje, então, né, o Dia Mundial do Rim, aí com essa atividade, né, a partir no período da tarde, no horário de visita, né, na recepção do Hospital Municipal Padre Germano Lauch, enfim, para servir aí de uma conscientização, né, e mostrar às pessoas que a importância de se procurar o diagnóstico e de se seguir, né, todos os tratamentos aí em prol de uma qualidade de vida, né? Isso, que nós pedimos que para todas as pessoas, né, que tentem manter hábitos alimentares saudáveis, atividade física, controlar o peso, não fumar, né, e que principalmente essas populações que estão nesses grupos de risco, que quando elas forem consultar com o clínico geral para ver a hipertensão, para ver o diabetes, já pedir que também seja avaliado o rim. Né? O rim ele pode ser avaliado por dois exames simples, a creatinina, que é um exame de sangue, e a urina, que é um exame de urina simples. Então, nessas populações de risco, é interessante que seja avaliado. Portanto, fica o aviso aí com relação, né, ao dia de hoje servindo justamente para essa ação aí de conscientização. Doutora Ana Cláudia Zamarian, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês. Bom dia.